Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje regressamos ao fado, que não só ao fado, já iremos perceber até porque é que se fala de uma autora muito colorida, ela própria julga que gosta do termo, mas já iremos perceber sobre isso. Vamos a falar de alguém, no caso a Ana Lins, nome que já por diversas vezes, nestes 12 anos deste programa, foi aqui referida. Porquê? Porque não raras vezes participa com outros músicos, alguns dos quais, por exemplo, o próprio Beto Betu, que também é nabantino, portanto, da sua cidade de Tomar, onde ela também nasceu, mas, enfim, vem a partilhar locais que bem conhecemos e que estão ligados aqui à Beira Serra, no caso, tocar com os Real Companhia. Enfim, já ouvimos em duetos com o Miguel Rebelo, com o Rogério Charras. Ana Lins não deixa de passar aqui na Boa Nova. E é pena que seja outro terceiro disco que tenha destaque em nome próprio. Mas é isso que vai acontecer esta semana e que, claro, como vos habituámos, temos a protagonista para falar connosco sobre este seu trabalho, Portucalis. Portanto, antes de mais, bem-vinda aqui à Serra da Estrela. Muito obrigada. E um grande beijinho a todos. Espero que gostem deste disquinho. Seguramente. Ora bem, vamos apresentá-lo aqui hoje. Já anda aqui em destaque há uma semana, não obstante haver andado a passar já há algum tempo mais. A verdade é que nós queríamos ter feito o destaque precisamente no final de outubro, mas como bem sabe, esta zona aqui foi fustigada pelos incêndios, o que nos permitiu ter até comunicações para fazer entrevistas que bem queríamos. Mas claro, vai um mês depois, mas não queríamos deixar de destacar este seu excelente disco. Permita-me que... Muito obrigada. As palavras são minhas, mas não são só minhas, também são de todos aqueles que têm ouvido este trabalho, Portucalis. E a verdade é que nós também tínhamos aqui um pecado para nos penitenciar, é que ainda não tínhamos feito nenhum destaque consigo, diretamente, dos seus dois trabalhos anteriores. Portanto, hoje não, estamos a nada disso. Tudo tem o seu tempo. Muito bem, mas hoje estamos a resolver todos estes problemas que tinham ficado. E começámos por aquilo que eram as suas colaborações. Falámos aqui nos Real Companhia, do Rogério Sarraz, do próprio Beto Betuque. A Ana Lins é, entre aspas, achacada a ser chamada a colocar a sua voz em discos de outros autores. Acredito que o faça com gosto, naturalmente. Com muito gosto, claro que sim. Quando se trata de tanto talento junto e de tão bons amigos, e essencialmente pessoas que são defensoras do mesmo que eu, da nossa língua portuguesa, da potencialidade do nosso país espetacular. E quanto a isso, nós estamos sempre todos em sintonia, quer o Rogério, quer a Real Companhia, quer o Beto Betuque. E acho que estas partilhas são muito importantes, são excelentes exemplos que todos nós temos de dar. De razão pela qual, aqui neste Portucal, eles vêm chamar nomes como o de Luís Represas, do próprio Filipe Raposo, a Mafalda Arnaud, ou o Ivan Lins, enfim, aí já esticarmos mais à, não Portugal, mas enfim, esticar àquilo que é a lusofonia, né, do outro lado do Atlântico. Tem tudo a ver com Portugal. Exatamente, com a nossa história. É um nome incontornável também de outras colaborações. Como é que foi dirigir-se a estas pessoas, assim, olha, eu tenho um novo disco e gostaria que tivesses, enfim, a participar nele? É curioso, dos quatro convidados, todos eles fazem parte da minha vida de alguma forma. Não foi muito difícil. No caso do Ivan Lins, curiosamente, foi o próprio. Foi o próprio com minha, não quero uma canção. Estava muito a escrever para ti e tinha muito gosto em te oferecer uma canção para o teu disco novo. E eu fiquei abismada, completamente chocada, porque, repare, nós estamos a falar num dos maiores nomes da música do MPB brasileiro, certo? E fiquei muito honrada, vamos, faz parte da minha vida há muitos anos, é uma grande inspiração há muitos anos, foi meu convidado no CCB em 2015, enfim, já tínhamos uma relação que foi coroada com esta participação dele no meu disco. Sem pés no chão, talvez sim, talvez não. Ser uma conta certa e errada, ser tudo, ser nada. escrever sem nada pra dizer e falar só por querer, num contrassenso todo imenso. Sou eu quando penso. Certeza inquieta que aperta, que oprime, liberta e às vezes acerta. Puxar meu barco pela areia, volta e meia, desistir. Dar-me a quem me quer ver feia e de quem me vê fugir. Senhora dos meus devaneios, imperfeita perfeição. Carrego mil e um anseios no peito e nas mãos. Certeza inquieta que aperta, que oprime e liberta, que às vezes acerta. Sou o ar. Não é uma amiga que eu posso dizer não de longa data, mas que já faz parte também da minha vida há uns 3, 4 anos, de forma intensiva. Ninguém me conhece como a Mafalda Arnau me conhece, e então era um bocadinho óbvio que nós haveríamos de acabar por nos entender também em estúdio e agora ao vivo nos concertos que vamos fazer e que estamos a fazer. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Parece a vida, vida que pareço eu, entre o riso e o pranto, numa busca sem medida. Tempo que parece Deus, e Deus que parece a vida, vida que pareço eu, entre o riso e o pranto, numa busca sem medida. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Sobre o tempo ninguém sabe, talvez ele saiba de nós. Não se vende, não se rende, tantas vezes não se entende e quase sempre manda em nós. Sobre o tempo ninguém sabe, talvez ele saiba de nós. Vendi na e quase sempre manda em nós. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo tem. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo de tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Mas sei que ele sabe o que faz, sem se dar a entender. Na verdade que trouxer, venha ao tempo que vier, e de ser tempo de paz. Mas sei que ele sabe o que faz, sem se dar a entender. Na verdade que trouxer, venha ao tempo que vier, e de ser tempo de paz. Foi eventualmente o único caso com quem eu nunca tinha trabalhado. Foi muito antigo. Hoje em dia partilhamos o mesmo agente, o mesmo manager, e eu achei que faria sentido. É um nome incontornável da música portuguesa. Uma grande referência no meu canto, especialmente por causa do Trovante e do repertório Trovante. E ele gentilmente acedeu ao convite e correu muito bem. Não sei o que desgosta. A minha alma doente, uma dor suposta, dói-me realmente. Como um barco absorto se naufragar, à vista do porto e num calmo mar, por meu ser me afasta. Afasto para longe da vista do incerto mundo. Não sei o que desgosta a minha alma doente. Uma dor suposta dói-me realmente. Como um barco absorto em se naufragar. E depois o Filipe Raposo é um pianista, então, é um compositor extraordinário que já trabalha comigo há algum tempo. E eu achei que fazia sentido neste disco homenagear também os músicos. Músicos e os compositores. E daí não serem quatro cantores, e sim três cantores e um músico. Um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total. A agitação do mundo, do irreal. Falarem músicos, vem a reunir até para este disco a Fina Flor para gravar consigo. Imagino que, sendo músicos tão requisitados, eventualmente ao vivo não serão estes que irão acompanhá-la. Maioritariamente sim. Por exemplo, no caso do José Salgueiro, só não é a 100% e sempre, porque nem sempre eu vou conseguir ter um baterista e um percussionista. Por motivos de constrangimentos orçamentais, nós sabemos o país onde vivemos, não é? Então às vezes é complicado conseguir ter tanta gente em palco. Mas, por exemplo, o pianista é o mesmo, o acordeonista é o mesmo, o baixista é o mesmo, o guitarrista não é o mesmo, pois claro, o Bernardo Couto toca com a Cristina Branco, o Zambujo, e a falar de dois nomes que são nomes com imenso trabalho, com muitas datas, e seria complicado conciliar, pois com certeza. Mas todos os outros estão presentes sempre. Bem, vamos falar do nome deles, até para que não. Em caso as pessoas que não estejam a ver a ficha técnica, porque eu aconselho que comprem o disco e lá terão de facto acesso à ficha técnica. Estamos a falar no piano e clarinete do Paulo Loureiro, guitarra portuguesa Exatamente. Do Bernardo Couto, guitarra clássica do Edu Miranda, percussão e bateria do José Salgueiro, baixo do Ganhão, no primeiro e segundo violino Ana Pereira e Ana Filipa Serrão, viola d'arco Joana Cipriano, violoncelo Ana Cláudia Serrão e depois então os convidados que já falámos há pouco. Tendo em conta esta ficha técnica e pelo número de músicos e tipo de instrumentos que estão aqui vertidos no disco, percebemos que houve o interesse de engrandecer, ou seja, dar-lhe aqui várias. Olha, até vou usar um termo que habitualmente lhe designam assim de cantora colorida, não sei se é um termo que eu li na imprensa que lhe assenta. É verdade. A verdade é que gosta de colorir de facto as suas músicas. De onde é que vem esta vontade de o fazer assim? Sim, claro. Não sei se trata de uma vontade. Eu acho que é natural. Tudo na nossa vida, quer na nossa vida pessoal ou profissional, acontece muitas vezes não de forma forçada e dançada. Às vezes acontece simplesmente. E o meu percurso como cantora foi sempre muito rico, desde o momento que eu me tornei profissional. Nestes últimos 8 anos eu vivi experiências inacreditáveis, nem sempre na área do fado ou da música tradicional portuguesa. Tive bandas de jazz, tive bandas de bossa, tive uma banda de música tradicional portuguesa, cantei em cruzeiros, em casamentos, batizados, funerais, divórcios, tudo o que posso imaginar. E sempre, muitas vezes, acompanhada por sei lá, eu cheguei a cantar acompanhada apenas por um acordeão, já aconteceu. Acho que depois, na hora de juntar uma banda, acaba por ser natural ter todos estes instrumentos presentes na minha música, nomeadamente a questão das percussões. Para mim é muito importante, nós vemos um país riquíssimo, ritmicamente, com muitas percussões tradicionais, étnicas, que são influências de outros povos também, que cá estiveram, mas que são muito importantes para mim, no colorido, lá está no colorido da minha música. Mas enfim, isto é um laboratório que tem mais de 18 anos, e hoje em dia eu já não sei muito bem explicar porque é que as coisas são como são, acho que simplesmente fazem parte de mim, é só isso. ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu. Sun. flores do verde. Aquilo que sabemos é que começou a cantar em público, tinha apenas 6 anos. E só mais tarde é que veio até descobrir o fado. E ao ter descoberto, veio a ganhar a Grande Noite de Fado em Lisboa, isto no Balear do Milénio, em 99. Esse ponto foi um ponto-chave para que, a partir daí, percebesse, enfim, que ganhei aqui um prémio, se calhar vou ter, fico a dever algo a alguém, terei que me dedicar a isto. Não, de forma nenhuma, não. Eu concorri à Grande Noite de Fado um bocadinho por acidente, porque foi uma colega, aliás, olha, a nossa Raquel Tavares, todo mundo tinha, e a mãe dela e toda a sua família, que são muito ligados ao fado tradicional, me inscreveram na Grande Noite de Fado. E na altura eu cantava 2 ou 3 fados, nem chile tinha, nem sabia que se cantava com chile. E concorri, ganhei, e na altura, é claro que depois acabam por surgir contactos com naturalidade, e de uns contactos surgem outros e outros e outros. E às páginas tantas, uma pessoa está totalmente envolvida e embrenhada naquele meio, naquela teia, muitas vezes sem escolher, né? Mas com muito prazer. E foi um bocadinho isso que aconteceu, não é? Tal como tudo na minha vida, que muitas coisas são planeadas, mas grande parte delas, felizmente, simplesmente acontecem. E o fado aconteceu-me, sem dúvida nenhuma, o fado aconteceu-me, não fui eu que o procurei. Uhum. Ora bem, estamos a falar há pouco de 18 anos, e 18 anos com 3 discos. E a pergunta que se faz assim, este é o seu ritmo para a edição de discos? Bem, eu só comecei a gravar discos em 2006. Exato. Portanto, há 11 anos. Gravei um em 2006, lancei outro em 2010 e este disco durou 7 anos a ver a luz do dia. E lá está, simplesmente porque teve que ser assim. As pessoas provavelmente pensarão, ah, ela esteve 7 anos afastada, não pode ser. Não, de maneira nenhuma. Há milhões de possibilidades que um cantor pode concretizar sem ter necessariamente de gravar discos. E eu acho que nós devemos gravar discos quando temos alguma coisa para dizer. Não porque o mercado pede ou porque temos que ter discos na FNAC novos à venda de 2 em 2 anos, porque depois os programadores em Portugal também, o país é pequeno e é preciso ter sempre trabalho novo para poder voltar aos sítios. Eu não funciono assim, a música para mim não é isso. E eu prefiro, sinceramente, andar um bocadinho na sombra. Muita gente, a maior parte dos portugueses, continua a não conhecer o meu trabalho. Mas muito também por culpa minha, por estas opções que eu vou fazendo, não ter uma visão demasiadamente comercial da minha carreira. Eu prefiro a música em detrimento do comércio. E é por isso que estou a fazer agora. Coisas que o mundo não me quer contar, ou eu não sei entender. Coisas que a vida me quer ensinar, e os rios sabem o caminho do mar para lá chegar, ou alguém nos vem mostrar. Se eu te contar a verdade, sem te dizer quase nada, tu vais dizer com vontade que eu escondo a verdade calada. Mas se eu te contar a verdade e te disser que é mentira, tu vais dizer com vontade que até thank you. a escolha das letras. A verdade é que também, enfim, de algum modo, vem aqui também a escrever para o seu próprio disco. Mas depois escolhe letras que vão, enfim, desde o popular, e onde também podemos juntar aqui o José Afonso, mas vai buscar trabalhos muito interessantes de outros autores. Antes de mais, o ensejo de escrever é algo que está a par com a música ou já vinha de trás? Eu sempre gostei de escrever, mas nunca tive talento absolutamente nenhum para escrever letras. Nem digo poemas, porque a palavra poema só por si é assustadora, não é? Eu escrevia poemas, era a Mel Brainerd, não a Ana Lins. Eu, de certa forma, gosto muito de escrever, sempre escrevi, gosto de me pronunciar enquanto cidadã de forma por escrito. Na questão das letras, simplesmente aconteceu, eu escrevi uma letra no meu disco anterior, no Quatro Caminhos, que se chama Não Sou Nascida do Fado, foi a minha primeira incursão. Depois, neste Portugalis, o Ivan Lins lançou-me o desafio de escrever a letra do tema dele. E eu tentei, eu sei que fazia sentido tentar. Havia realmente esta temática da dualidade e das dualidades humanas e da intuição que a sociedade nos faz de acertar sempre, de não ter o direito de errar. Que para mim era importante falar neste disco também, e ainda não tinha uma letra sobre esse assunto. Então decidi escrever. Mostrei à Mafalda um pouco, me disse, Aninhas, olha que isto não está ainda muito bem, tal, não sei o quê. Posso dar aqui um jeitinho? Sim, senhor. E acabámos por fazer a letra a meias, felizmente, porque a Mafalda é talentosíssima, escreve brilhantemente, e mesmo no outro tema que escrevi, na Charanga do Tempo, e que ela canta, curiosamente a Mafalda canta, também foi ela que fez a supervisão e que, de certa forma, limou as arestas desses temas. Portanto, eu preciso sempre aqui do apoio de quem é um bocadinho mais do que eu. Agora, ter alguma coisa para dizer por si só já achei importante. Este álbum tem aqui letras lindíssimas do Sebastião Antunes, que foi, aliás, há pouco tempo esteve aqui também na Boa Nova, no lugar onde está agora a Ana, portanto, que tem letras lindíssimas, não é? E que depois, e que tem um prazer imenso, que ele próprio disse, de as ver cantadas por outras pessoas. Temos aqui do Dom António de Bragança, de Carlos Leitão, da Sofia Helena Brainerd, que há pouco referiu, enfim, do Fernando Pessoa. Enfim, está muito bem rodeada. E depois, olha, lembrar aqui e bem o nome de Fernando Alvim, que também foi aqui do Estado da Boa Nova, com aquele disco que convidou várias vozes para cantar com ele. Mas aqui está uma música dele. Mas depois tem aqui então, o Ivan Lins, como há pouco falou, do Filipe Raposo, do Luís Caracol, também convidado na Boa Nova há pouco tempo também com um novo trabalho, de Helena de Afonso. Enfim, juntar estes 14 temas que estão aqui neste disco é um trabalho, enfim, que junta tantos talentos. Fazer esta seleção e até este ordenamento, imagino que não seja provavelmente um trabalho muito fácil. Não é todo fácil, sem dúvida nenhuma. O alinhamento é a parte mais fácil. No final, depois de ter os temas gravados, nós temos que compreender que caminho é que queremos que as pessoas percorram, não é? Do princípio ao fim. Para contar esta história, no fundo um disco acaba por ser uma história, ou deveria ser. No meu caso, eu gosto de acreditar que sim e que leva as pessoas numa viagem. Portanto, o alinhamento consiste nessa viagem e na mensagem que eu quero passar às pessoas. No caso da seleção, é lógico que demora imenso tempo. Nós chegamos a ter às 40 canções e temos que fazer uma seleção, porque ninguém pode gravar um disco com 40 canções, eu não sei se fosse um disco quádruplo. e seria bastante dispendioso e difícil. Mas a seleção também acaba depois por acontecer sem pressão. E à medida que vamos trabalhando os temas e absorvendo as letras e também lapidando a tal mensagem que queremos passar às pessoas, eu acho que essa seleção acaba por se fazer com muita naturalidade, no final das contas. Claro que fica sempre uma dorzinha no coração, porque há pelo menos umas 20 canções que eu deixei de fora e que vão fazer parte de um disco futuramente. Sim. Como é lógico. Aliás, há uma destas canções, deste Portugalis, que já não fez parte do disco anterior e que faz agora, e dá nome ao disco, curiosamente. Esses temas que às vezes ficam, enfim, têm ficado fora dos discos, não quer dizer que não esteja no alinhamento até dos seus concertos. Por exemplo, olha, o Fado das Horas, que foi um fado que eu sempre quis gravar e já canto há muitos anos ao vivo. A Cantiga Bailada, a Mi Morena, são temas tradicionais do nosso cancioneiro, também já me acompanham há imenso tempo. E eu achei que merecia, eu merecia, e as pessoas que gostam dessas canções também mereciam, finalmente elas constassem deste disco, não é? Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. chorava por te não ver. Por te ver eu choro agora, mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora, mas choro só por querer ver-te a toda hora. Passa o tempo de corrida, quando falas e eu te escuto. Passa o tempo de corrida, quando falas e eu te escuto. Nas horas da nossa vida, cada hora é um minuto. Nas horas da nossa vida, cada hora é um minuto. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo. Deixa-te estar ao meu lado e não mais te vás embora. Deixa-te estar ao meu lado e não mais te vás embora. Para o meu coração coitado, viver na vida uma hora. Para o meu coração coitado, viver na vida uma hora. Está a se estrear aqui na Boa Nova. E quem se estreia tem que passar necessariamente por três desafios. Pergunte-lhe, pergunte-lhe se está disponível para eles. Ah, estou. Então vamos ao primeiro. Ai, meu Deus. O primeiro é este. Enfim, vai sair do seu lugar de conforto. Portanto, não está entre amigos em Sintra, mas vem aqui para o Oliveira do Hospital, onde seguramente está entre amigos também. Podemos claro, dizê-lo. Eu estou sempre entre amigos. Portanto, está aqui entre a Serra da Estrela e a Serra do Açor, portanto, onde sei que tem muitos amigos. E dizemos assim: olha, vem fazer aqui um concerto, um espetáculo aqui em Oliveira do Hospital. Imagino-se num bom palco, porque é, de facto, aqui o Parque de Mandaneiro tem essa virtude, e que lhe permite trazer consigo ou dois autores ou duas bandas nacionais, que a Ana tem a possibilidade de as escolher. Ora bem, quem é que escolheria hoje em dia para vir consigo? Olha, talvez não sejam as escolhas mais óbvias, mas eu sei a dificuldade que é construir uma carreira neste país. Então, seguramente levaria duas bandas que não são conhecidas ainda do grande público, mas que, na minha opinião, merecem toda a credibilidade e todo o apoio por parte de toda a gente. Uma delas chama-se Xícara. É um projeto espetacular de música tradicional portuguesa, muito virada para o futuro, uhum. Que infelizmente, neste momento, até estão parados por falta de trabalho. Dou varia ao Xícara, porque acho que muito preciso conhecer o projeto Xícara e deixo este desafio a todos. Tem uma belíssima questão também da cantiga Bailada, que é um tema que eu adoro e também gravei, também para ir. Quando o meu alma passa eres tão bonita, eu já te não quero. Não há pedra que não bula, não há pedra que não bula. Oh, lo, ai, lari, lo, lela. Oh, lo, ai, lari, lo, lela. E provavelmente usaria uma nova cantora, que não é nova, aliás, ela é tudo menos nova, é muito experiente, anda cá há muito tempo, mas está agora finalmente a lançar o seu primeiro disco a solo, que é um disco brilhante, que é a Lavar. E vem um que supõe que o calar faz bem, e vem o outro defender que só há que se dizer o que mal está. Bem ou mal, vamos ver o que nos põe de pé. Não diz, serve a voz para mais de nós estar mais feliz. E se alguém já não nos falar, está noutro lugar, desistiu, esqueceu, apodreceu. Quem parou no que a voz calou, já não pede nada, já só quer saber de quem vem prometer que a vai salvar. Ao menos isto que ainda estás a pensar. Ela Vaz esteve connosco há um mês atrás. Portanto, ai, exatamente, o seu álbum. Ótimo. Exatamente, foi aqui destacado, sendo ela de Aveiro, foi destacado aqui na Boa Nova. Portanto, ai, ela Vaz. E a Xícara também já foram aqui referidos a Boa Nova, por outras bandas, ainda não foram entrevistados, mas recordo-me perfeitamente de uma banda que, se não me engano, era os Das Carier, que já terminaram também, que os referiram numa entrevista. Portanto, ai, que engraçado. Felizmente é bom sinal. Então, a Xícara, bem escolhido, e a Ela Vaz, com a sua canção, com a sua canção do mar. Mas podíamos ir ao Das Carier também, e podíamos ir ao Projeto Criatura. Há imensos projetos de boa música a acontecer neste momento em Portugal e é importante que também se comece a olhar para quem não é mediático e que tem um trabalho muito válido. Muito bem. Agora o segundo desafio. Vem alguém da cena internacional e vem fazer um Sim. espetáculo em Portugal e assim que chega cá diz: eu não preciso de ter a voz da Ana Lains no meu concerto. Ora bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Ui, pois, essa já é mais difícil. Claro, o Ivan Lins, eu ainda tenho fé de um dia fazer muitas coisas com ele ao vivo, mais do que temos feito até agora, que é pouquinho. Uhum. Mas, como já é um sonho concretizado, ao fim e ao cabo, eu apontaria, lá está, mais uma vez, não é uma escolha óbvia, mas apontaria as minhas agulhas para um grande cantautor israelita, que se chama Idan Reichel, e para quem não conhece, aconselho a ir conhecer. É um ativista pela paz e pela, enfim, a mensagem dele é certíssima enquanto pacifista, e tem um estilo de música que a mim agrada particularmente, que é a fusão das questões étnicas do país dele, Israel, com o jazz, com, enfim, com a world music no modo geral. Idan Reichel é um sonho muito antigo também. Ora, o terceiro, vai haver um disco de tributo a um autor ou uma banda nacional. E pedem à Ana Lins que faça uma versão de um tema desse autor ou banda para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema que o faria? quem é que eu gostaria de homenagear? Eu acho que, por muito que já seja bastante habitual acontecer, felizmente, eu continuaria neste momento ainda a homenagear o grande Zeca Afonso, que eu considero o meu pai. Eu costumo dizer que Zeca Afonso é o meu pai na música e a Amália é a minha mãe. E eu acho que continuaria um bocadinho por aí. No entanto, acho que já há nomes mais recentes têm tido um enorme contributo para a música portuguesa de qualidade e que muito em breve, seguramente, a geração depois da minha já vai começar a homenagear, não é? Muito bem. Isso é ótimo. Muito bem. Bem, eu ia perguntar o tema, podemos dizer que já o faz aqui neste seu disco, o Teresa Torga, mas que outro tema gostaria de ver incluído num tal disco tributo? Menina dos Olhos Tristes. Menina dos Olhos Tristes. Está escolhido. Eu adoro. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta do outro lado do mar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem uma caixa de pinho, desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Como vê, passou para a fase dos desafios com muita mestria. Portanto, estava. Eu acho que já alguém tinha feito um Espírito Santo de orelha, foi tão fácil. Ora, não. Ora bem. Muito pior. Eu vou procurar na próxima fazer algo mais difícil. Estamos a falar com Ana Lins, mulher nascida em Tomar, com o nome de Ana Margarida Lins da Silva Augusto, que veio a descobrir o fado, mas que hoje vem a incorporar nuances no fado com música de tradição portuguesa e que apresenta aqui um disco lindíssimo, Portucalis. E que seguramente lhe vou fazer a pergunta que já podia ter feito de início. Porquê Portucalis? Porque é uma palavra que me acompanha há muito tempo. Eu julguei que tinha inventado, percebi que não, que afinal não inventei nada, afinal já existia, mas eu não tinha nunca ouvido que na altura que decidi adotá-la, à metade da minha vida, tinha 19 anos na altura, foi a minha primeira banda de música tradicional portuguesa, Ana Lins e Portucalis, e já na altura essa palavra remetia-me para um universo encantado, meio místico, e eu continuei sempre a associá-la um pouco à visão que eu tenho do país perfeito, não é? Se existir um país perfeito, ele vai se chamar Portucalis. Pelo menos nos meus sonhos é assim que funciona. E como todo este disco é um tributo à Portugalidade e à língua portuguesa e ao fim e ao cabo à incursão que eu tenho feito ao longo dos 8 anos na música de cariz tradicional portuguesa e na nossa língua, e é um sumário, este disco é um sumário destes 18 anos, eu achei que faria sentido uma palavra que fosse bem representativa de todos estes universos. Desde o sonho à realidade dos meus 18 anos. Este disco veio na hora certa. Isso podemos dizer sempre que é um motivo de celebração ter um disco. Mas seguramente este disco não poderia ter vindo antes dos Sentidos e do Quatro Caminhos. Há aqui uma lógica. Não. Claro, não, de maneira nenhuma. É a lógica da vida, é a lógica da evolução natural das coisas. E eu adoro os meus dois discos, atenção, são discos que me definem também, que de certa forma carimbavam a Ana Lins daquela altura, da altura em que eles saíram. Mas este disco, eu acho que Portucalis, claro que eu não sou crítica de música e não me compete, como é lógico, mas eu sinto que este Portucalis é um disco muito maduro, muito mais maduro do que qualquer um dos outros dois discos. Muito mais seguro das minhas afirmações enquanto cantora e acho que isso é inquestionável, não é? No centro da avenida, no cruzamento da rua, às quatro em ponto perdida, dançava uma mulher nua. Gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. quartos de casa, mas já foi primeira estrela. Agora é modelo à força, que o diga António Capela. Três outorga, três outorga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Três outorga, três outorga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Este disco é um disco interessantíssimo para mostrar no país e mostrar lá fora. O que é que tem previsto para, desde já, uma vez que o disco está aí, acabei de sair, para os próximos meses? Eu acabei de assinar contrato com, felizmente, e estou muito contente com isso, de assinar contrato com a Summertime Music, que é uma das maiores agências de espetáculos de concertos europeias. Sediada na Holanda. Eu vou já começar por ter uma turnê na Holanda em dezembro, durante o mês de dezembro, na Holanda, no Luxemburgo, indo à Suécia este ano. Acabei de chegar lá, mas ainda vou voltar. E à parte disso, agora estamos muito, muito empenhados, logicamente, em 2018, em apresentar este disco essencialmente em Portugal. Em Portugal eu continuo a ser uma humilde desconhecida para muita gente. Não é a minha postura, não passa por ser muito conhecida e aquela sede da fama, muitas vezes, que as pessoas pensam que nós temos, não tenho, mas entristece-me que muitos dos portugueses, que eu adoro, continuem a não conhecer o meu trabalho, e isso tem que mudar, então estamos arduamente a trabalhar nesse sentido, e é por isso que o trabalho das rádios locais é tão fundamental, é tão importante, pela proximidade que tem ao seu povo. Conto muito convosco, sinceramente, para me ajudar nesta demanda. A demanda do Portugal e da Ana Leim. Mas olha que é uma demanda justa. E com outra questão, para si e para outros músicos, a verdade é que as rádios, e não só, têm uma vocação e têm também a devoção de o fazer, que não custa, porque não custa efetivamente nada quando estamos a falar de qualidade. A verdade é que as pessoas podem não gostar, isso é uma realidade, mas é preciso chegar a elas, não é? E chegar a elas com todo o tipo de música, para que as pessoas de facto consigam depois então separar aquilo que lhes é mais agradável. Agora, quando se tenta vender uma só realidade, como se fosse a única, aí é que está o mal, efetivamente. Tentamos aqui a nossa quota parte lutar um pouco com isso. E esperemos de facto que este disco seja não só um disco para ser bem divulgado, mas como seja um disco precursor de que as pessoas venham à procura do seu resto do trabalho. Para quem não conheça o Sentidos ou o Quatro Caminhos, que o venham a querer descobrir hoje em dia. Claro, porque continua claro. A ser tão atual como na altura. Sim, sem dúvida. Aliás, é o que me vão dizendo as pessoas que vão descobrindo a minha música, entretanto, é precisamente a contemporaneidade que qualquer um desses discos carrega. E isso deixa-me muito feliz, porque efetivamente também nesses dois discos eu tive a oportunidade de trabalhar com músicos excepcionais, com um produtor excepcional, que é o Diogo Clemente, e que curiosamente o Sentidos foi o primeiro disco que ele produziu, hoje em dia já produz os grandes nomes da música nacional, mas esse Sentidos foi o disco, provavelmente o disco mais pessoal do Diogo, enquanto produtor, eu acho, e musicalmente nota-se, é um disco muito rico, com composições riquíssimas, com escolha de poemas riquíssimos. E o Quatro Caminhos depois é o seguimento do outro e depois agora a confirmação de todas as minhas dúvidas, não é? Nós à medida que vamos cantando e vamos tocando e vamos mostrando as coisas às pessoas, vamos levantando questões, não é? Vamos levantando as nossas próprias questões pessoais. E este último disco é a resposta à dúvida. A noção de que consegue fazer algo de que está naturalmente satisfeita. E claro. Isso é sinal de que venham outros. Isso é o que importa. Ana, claro, olha, foi um prazer falar consigo. Só peca igualmente. Porque a conversa peca por tardia e, acima de tudo, peca porque foi pequena, mas Deus nos permita que iremos ter mais razões para falar seguramente mais vezes. Portanto, não estranho que daqui em breve lhe voltemos a bater à porta para saber o que é que anda a fazer. Com certeza, claro que sim, vai ser um prazer. Um grande beijinho para toda essa gente, muita força. Este disco é dedicado também às pessoas que estão neste momento a sofrer com este flagelo horroroso. Da falta de água, dos incêndios. Nós temos que ter força, temos que acreditar que vivemos num país espetacular, temos pessoas boas e juntos vamos conseguir reerguer este país. Eu não tenho a menor dúvida e da minha parte contem comigo para tudo. Até para carregar pedra e tijolo, se for preciso. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Um grande beijinho. Obrigado. Sei-te de cor como o sol em dia de calor. Se tanta mágoa que anda comigo onde eu for, sei-te maior que o adeus que nunca aconteceu. Se partir não tem lado melhor, pois de que lado sou eu? Não sou de cá, que esta margem não me sustenta. Perdi a conta, às vezes, que ela me tenta dizer que um dia vai ter fim. Qualquer lado hás de estar para meu consolo. E então vou voltar à nossa casa, vou beber dos nossos sonhos toda a vida que fico. Não há margem que sustente.